tá aí. Um brinde na taça pra comemorar. Família, união, só felicidade. Rap, correria, corrente, sei lá. Dinheiro no bolso, mulher é da Vera. Carro, moto, ouro, prospera. Vejo os irmãos do lado e penso, amo esses caras. Geral tá aqui comigo, amigos de corpo e alma. De repente, uma parada acontece. Tua grana no banco não investe. Teu emprego, agora tu perde. Levaram teu carro, tua moto, tua casa, tua vida. Inclusive teus cash. E aí, como é que faz? Cadê os seus amigos? Cadê? Só te usaram de extorquir, acabaram contigo. Tu quis largar teus pais pra viver tua vida. Eles te avisaram, te alertaram, tá feliz ainda? Amigos de verdade não vem do além. Os manos de verdade sempre causarão teu bem. Só deixei o recado, então vou me calar na paz. Pois como disse Confúcio, silêncio, amigo que nunca trai. Eles querem se unir por um mar de 100. Eu prefiro me unir com mais de 100. Unidos somos mais. Eles sempre fingem querer o meu bem. Se eles clamam ódio, só diga amém. Pregue amor e vá na paz. Pelas amizades que me cercam nesse mundo. Amigos por amigos não deixam ninguém cair. Quando eu mais precisar, os de fé vão estar ali. Não vai me abalar os muros que se levantam pra tentar me parar. Mas criado na rua, se tem um eu vou pular. Sei de cor quem tá aqui e quem me fortalece. Sei quem posso confiar e quem vai causar estresse. Muita gente já passou pela minha vida, mas só quem tem sentimento verdadeiro é que fica. Vários lugares pra ir, e quem vai colar comigo viajando pelo rio. Mas baixada é meu destino, quem não tá para somar não entende o movimento. Os meus eu quero comigo em todos os momentos. Muita gente eu conheci através do rap, mas aqueles das antigas a gente nunca esquece. Eles querem se unir por um mar de 100. Eu prefiro me unir com mais de 100. Unidos somos mais. Eles sempre fingem querer o meu bem. Se eles clamam ódio, só diga amém. Pregue amor e vá na paz. Vamos lá, vou mostrar que a baixada também tá na cena. BXD, RJ, eu sou Brasil, então trema. Revoltado com muita vacilação, os caras criam rivalidade à toa, irmão. Pra tentar acabar com a nossa união, pau no cu de quem atrasa o corre, então. Tamo lutando pras paradas acontecer. Enquanto uns andam pra trás, eu penso pra frente. Chega do trampo, cansado, quinta, já tem onde colar. Roda do alma versada, geral vai fechar. Última sexta do mês, baixado no The Fest, pode pá. Galera pesado, melhor da cena, sempre colam por lá. Tamo aí, com a rapa que fecha junto sempre pra somar. Com as raízes na BF, alma na caneta. Muitos me apedrejaram, os verdadeiros deram a mão. Mais do que amigos na cena, cada um aqui é irmão. E se tentar nos censurar, a gente volta pesadão. Corta o meu mic no show, canto com a alma e o coração. Eles querem se unir por um mar de 100. Eu prefiro me unir com mais de 100. Unidos somos mais. Eles sempre fingem querer o meu bem. Se eles clamam ódio, só diga amém. Pregue amor e vá na paz. Você vai falar de união, os verdadeiros eu sei quem são. Lado a lado, mão a mão, cada um dos meus irmãos. Bolado atrás de uma missão, conscientizar a mente e vida de uma nação. Bad back só está a embolar. Fala de união, mas quando suas costas a virar, um a um atacar, sem rastros a deixar. Mas um aliado ele vai derrubar. O que importa pra falso é se exaltar. Dinheiro e fama e o resto é blá blá blá. O que importa a sua fama, um dia ela vai acabar. O que importa é teu dinheiro, falsos parceiros te trará. O que importa é subir na vida, se o mundo vai acabar. Nada disso adianta, só desunião você fará. Mas quem saiu junto à lama voltará. Então não se esqueça, quem preza união sozinho no mundão não ficará. Eles querem se unir por uma de 100. Eu prefiro me unir com mais de 100. Unidos somos mais. Eles sempre fingem querer o meu bem. Se eles clamam ódio, só diga amém. Pega amor e vá na pista. Os moleques estão na pista fazendo correria. Quem tá pra somar, só chegar. Quem tá pra atrasar, vai chorar. Nos corações vim pra tocar. Letras pra poetizar. Se deram brecha na cena, pela paz faço guerra. BF se uniu, corações na ponta da caneta. Nós quer ver união pra que a desunião não prevaleça. Porque rap é um só, mas nunca tô sozinho. Individualidade é bom, mas prezo o coletivo. Sinceramente, sei bem no chão aonde pisou. Se eu cair, me levanto junto com meus amigos. Na calada da madrugada, pensamentos se elevam. Muitos desistem por não aguentar o fardo que carrega. Mente bolado, é fato. Segura que o som é pesador. Que nós não aceita caô de comédia falador. Arrombo mente fechada, esquartejo letras forjadas. Se eu tô escrevendo rap, se prepara que só vem pedrada. Eles querem se unir por uma de 100. Eu prefiro me unir com mais de 100. Unidos somos mais. Eles sempre fingem querer o meu bem. Se eles clamam ódio, só diga amém. Pega amor e vá na paz. É isso aí, irmão. Alma na caneta. Satisfação Underground Record. NT nos beats. É nóis, é nóis. Participação JS, Moraes Tech. É isso, irmão. Pregue amor e vá na paz. É baixado em série.